não tem como mudar. Só existe um padrão pra tudo aqui se criar. Pode pá. E quando o tempo aqui passar, terminar, independente de quem foi, cê vai pro mesmo lugar. Pode pá. Da terra veio, pra terra cê volta. Sem carro blindado, segurança ou escolta. E se viveu a vida tipo uma festa, se prepara, boêmio, que a ressaca vai ser eterna. Então me diz, o que é que importa de verdade? Ser feliz ou o número um da cidade? Não se preocupe se o mundo ainda nota você. Quando ninguém te vê, pense como Deus te vê. Da alta sociedade ou da baixa ralé, o que cê faz sozinho é o que você é. E nessa ótica já não existe os maiorais. Então abaixa esse nariz, somos todos iguais. Debaixo do mesmo céu, sobre o mesmo chão. Entre honra, preconceito, atitude ou missão. Filhos do mesmo Deus, feito por suas mãos. Corpo, alma, espírito e coração. Debaixo do mesmo céu, sobre o mesmo chão. Entre honra, preconceito, atitude ou missão. Filhos do mesmo Deus, feito por suas mãos. Corpo, alma, espírito e coração. Não importa quanto cê tem, veja, entenda bem. Isso não te faz alguém, se não ama ninguém. Se não se importa com quem sofre do seu lado. É alma morta, andando de carro importado. O que você possui não te faz um ser humano. Dizer amém pra tudo não faz de você um santo. Seguir um fluxo até te torna aceitável, mas pode te matar se segue pro caminho errado. Sempre foi moda gastar, ostentar e mostrar, mas ser humano não é moda e nunca será. Tem que quebrar a geleira e se movimentar. Pôr o coração pra sentir, não apenas pulsar. Não dá pra viver em função só de você mesmo. Abra os olhos, veja quantos estão de joelhos. Estenda a mão e veja até onde você alcança. Sempre ao seu lado, alguém precisa de esperança. Debaixo do mesmo céu, sobre o mesmo chão. Entre honra, preconceito, atitude ou missão. Filhos do mesmo Deus, feito por suas mãos. Corpo, alma, espírito e coração. Debaixo do mesmo céu, sobre o mesmo chão. Entre honra, preconceito, atitude ou missão. Filhos do mesmo Deus, feito por suas mãos. Corpo, alma, espírito e coração. É, corpo, alma, espírito e coração. Digital Bomb, isso aqui é só o começo. 7 bilhões de guerras, entendeu? 7 bilhões de guerras. Real Rapcore Brasil. Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá.